correria pra sorrir. Relax, esquenta seu tempo pra quê? Relax, cabeça pra cima vai viver. Relax, que fale o meu coração com todo amor e sentimento. Sem ódio nem mágoas na alma vou vivendo, sobrevivendo em meio a amarga dificuldades, mas não deixando a tristeza na minha vida fazer parte. Sou eu com Deus e Deus por mim pelo vale das sombras, caminhando sem medo numa história que não faz de conta. Posso não ter riqueza, mas tenho honra e caráter, humildade pra reconhecer meu tropeço com classe. Dou a volta por cima, então não deixe o abalar-me com a farpa antiga. Sequela nossa ferida, mas nunca abatida. Com Cristo me levantei forte com uma nova vida. Sigo a nova doutrina, no final tudo vai ficar bem. Se plantei a paz, vou colher bons frutos também. Espero ver nessa, meus irmãos. Pela verdade, um homem sabiamente vive, né não? Até no tempo ruim, relax. Tudo tem seu jeito, é só seguir. Relax, o tempo vai resolver. Relax, nada adianta sem querer. Relax, tem que ter tempo pra si. Relax, tá na correria pra sorrir. Relax, esquenta seu tempo pra quê? Relax, cabeça pra cima vai viver. Relax, sobra vontade de seguir na paz. Coração puro, o povo na sua maioria sempre busca e vai. Consegui manter o controle, semente germina. Continua, plore pura, vive ensinamentos flores. Acende a luz, é o sol nascendo, contemplo, apaga a luz. Reflete na lua, sonho azul. Assim que deve ser, vou sonhar. Sempre vendo muito verde, caminhar beira do mar, cheirar as belas flores, sempre tive. Na memória fico perfume e sabores que em mim vivem. Na canção eu dou a letra inteira a você. Que a vida tem momentos, se vive contra. A história é viver. Fim de semana chegou, vai relaxar. Junto com a família e os amigos, onde quer que se vá. Deleta os problemas, pra longe o estresse. Rindo de coisa simples, coração não esquece. Até no tempo ruim, relax. Tudo tem seu jeito, é só seguir. Relax, o tempo vai resolver. Relax, nada adianta sem querer. Relax, tem que ter tempo pra si. Relax, tá na correria pra sorrir. Relax, esquenta seu tempo pra quê? Relax, cabeça pra cima vai viver. Relax, falei ao vento, esperei. Veio o silêncio, o amor. Você é intenso, calor. Corre com vento, o estresse é só lamento. Trabalha, trabalha, não sobra tempo. Mas não desanima, esquece um pouco a rotina. Tira o tempo pra ti, curte mais tua vida. Libera alegria interna e passa a se conhecer melhor. Ler um bom livro, ver um bom filme. Conhecer novos lugares, buscar e viver. Com coragem aprender, sem medo ser feliz. Com a família crescer, pensar de forma positiva. Diante das dificuldades, procure ser mais você. Com seus erros aprender, sinta o poder do amor. Como o sol que vai se pôr, esperar um novo dia é buscar felicidade. Seja como for, encarar a realidade. Dizer que o amor é o que sente, assim como o sonho parece estar presente. Até no tempo ruim, relax. Tudo tem seu jeito, é só seguir. Relax, o tempo vai resolver. Relax, nada adianta sem querer. Relax, tem que ter tempo pra si. Relax, tá na correria pra sorrir. Relax, esquenta seu tempo pra quê? Relax, cabeça pra cima vai viver. Relax.